Entenderam? Que boa ideia! Que grande ideia! Idiota! Eu quero dizer, que ideia tão grandona! Tá bom, muito bem. Vamos a Uberi! Digo, mãos à obra! Isso, isso. Vamos? Vamos.